Vou tratar você com a força bruta pra finalmente eu me readaptar. Pois é, essa vida não tem cor. E agora com que roupas? Com que roupa eu vou pro samba em que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba em que você me convidou? In the acoustic guitar is much better. I'm gonna try to make something like this. Maybe I can change the tune. I'm gonna try this. Posso correr a pé aqui ou em Taquaré, fazendo rima, a rima improvisada. Quero saber de nada, eu quero é ser feliz. Thanks a lot, Seb. You are very nice, and this bossa was awesome.